ter coragem de saber o que me prende, o que me paralisa. Serão dois olhos negros como os teus que me farão cruzar a divisa. É como se eu fosse pro Vietnã lutar por algo que não será meu. A curiosidade de saber quem é você. Dois olhos negros. Dois olhos negros. Ter coragem de te falar, mas qual seria o idioma? Congelado em meu próprio frio, um pobre coração em chamas. É como se eu fosse um colegial diante da equação, o quadro X, a curiosidade do aprendiz diante de você. Dois olhos negros. Dois olhos negros. Vampirismo, voodoo, ritual, a dança da chuva, a ponta do alfinete, o corpo nu, os vários olhos da medusa. É como se estivéssemos ali durante os séculos fazendo amor. É como se a vida terminasse ali no fim do corredor.